491 no solo, 23, direito 211. 3211, boa. Dos 228, solo servidor. Salvador, voa, 3891. 3891, boa noite, táxi 30 até o portão 612 via Alfa Juliette. Alfa Juliette, 62, 3891. Passaria dos 228, autorizado alinhar e decolar pistão a 0, vento no 60 graus, 099, ajuste na 098. 7 ali, decola 10, passaria 2228. Gol 1972. 1972, tá? Se vai avistar, ajuste na 08, reposto terra. Vá para lá. Passaria 2228, decola 227, 208, bom voo. 208, obrigado. Passaria do 2228, boa noite. Passaria do 2228, boa noite. Contato radar na decolagem de saída árvore. Autorizado de direto-lença, subindo para o 180 sem inscrições. Solicita final 1960. Subiu mantendo 60. 50 graus, 08. Livre posição no 0, 618, voo 1972. Passage 2, Solas 30, 20, 211. 211, pô. Fala 172, portão sorte, via Alfa Juliette. Alfa Juliette, sorte, obrigado. Tango Delta, without restrictions, send to 2,000 feet, connection 018. Roger, 2,000 feet, without restriction, connection 018. Yeah, good. Aerobus Sierra Kilo Delta clears ILS to runway 10, commentary. Roger, clear to ILS X-ray runway 10, your call to establish Sierra Kilo Delta. Echo Delta, full status on ILS runway 10. Request cancel IFR flight plan and procedure to runway 17. Roger. In this moment, call Travelo Tower on the service 118-195 for coordination. Roger, 118-95, thank you for long. 02228, chama-se André Recife, em 125 decimal ONU, alternando 133 decimal 95. 125 ONU, alterna 13395. Afirmo. Geraldo, boa noite. Central Delta, full establish on ILS runway 10. Request cancel and proceed to runway 17. Central Delta, cancel that 42, clear to 17, report short final. Roger, report short final, runway 17, Central Delta. Boa noite, Azul 6908. Azul 6908, oceano, identificação, chegada Mário, desse mantém o nível 050. Mário, é a chegada 050, identificou 6908. Senhorito 6908, poderíamos voar DCP direto do campo? Obrigado. Obrigado. Roger, I have your side clear to land on runway 17. Wind is 140 degrees, 10 knots. Clear to land on runway 17, Echo Delta. Delta on the ground at 4-5, do you confirm your apron, sir? Roger, clear by the right and leave the frequency. Have a nice night. 4 ali, Salvador Azul 6908, está autorizado o ILS. 008, desse para 2000 país sem inscrições, o registro na 018. Autorizado ILS, Oxirrita, está na 0, reporta no localizador. 102.000, peço na 018, autorizado ILS, reporte estabilizado, 6908. Boa noite, papá Romeu, Romeu pegou e prendeu de zero, ano 60, está marcado. Papo Tribu Romeu Golf, a senhora de identificação autorizada chegada Golf, desce e mantém o nível 050. Parabéns, Golf, 050 vai descer, Romeu Romeu. Tribuna 908, Torre Senador, 118, decimal 95. 1895, 6908. Torre Salvador, boa noite, o Azul 6908, LS, pistão 0, estabilizado. Azul 6908, tráfego no estado 2018, reporte externo. 908. Autoriza Black Box pro Romeu Negócio. Autorizado Duna. Obrigado, direto Duna pro Romeu Negócio. Salvador, boa noite, da 3, Duna 70, parte 220, gente da Charlie. Autorizado Duna 70, a senhora identificação chega da Mari, desse mantenha nível 050. Identificou 10050, possível por aqui, Duna. Privado sabe. Sabe, graças. Pouso autorizado pista 1 a 0, vento 1 a 50 graus, 1 a 2 nós. Pouso Azulinha 908, sola 0400, direita na minha escuta até o portão 3, via Alfa e Juliette. Via Alfa e Juliette, direita na tua escuta até o portão 3, 6908. Romeu 6908, prossiga. Solicito autorização de reboque para remota 14 do Pátio 1. Gente, autorizado, a terra remota 14, reporte a terra. Controle o Romeu Romeu, passa 060 para o 060. Eu usaria cancelar esse vídeo direto para a rotatória para avisar já com o Hélio. Para o controle? Romeu Romeu. Desejo invadir a rotatória, confirma. Como assim, se autorizar, já está visual, posicionar o 7. Plano modificado 0406, autorizado diretor rotatório, descendo para o 1500 pés, registro na 08. Diretor rotatório, 1500, 1018, Romeu Romeu. Bom dia, 3530, vem com a informação de chat. 3530, cena de identificação, chega da Mari, desce mantenha 050. Da Mari para o 1950, 3530. Regina, autorizada, descida para o 050, 3530. 050, 3530. 3170, desce para 2003, autorizada, ele é sexy, revista na 0, reporta no autorizador. S2000, reporte estabilizado, X-ray, então na 0, tá 3. A Patrícia tornou o Golf e reporta quando visual com campo. Já está no visual, cara. Gol, Gol, Sierra, Second Deck. Na reporta 14 das 10 do reboque. Gente, boa noite. O Romeu no Golfo agora vai ser pra milha, na final da manchete. Observador 1-1-8-95. 1-8-95, obrigado, boa noite. Romeu, Romeu, Romeu, Golfo, final da manchete, baixei travado. Papá, Triplo, Romeu, Golfo, 6, tráfego ao estado, por motorizado na 7, 1-5-0 graus, 1-0-9, ajuste na 0-8. E aí, ele pôs na 7, Romeu, Romeu, Golfo. Observador 3170, visual baixar gravado. 3170, ciente, cruzado pouso pistão a zero, vento 150 graus, 1 a 0 nosso. Pouso 3 a 0, 3170. Meu Golfo solo aos 13, direita na Papá, frequência livre, boa noite. Boa noite, obrigado, boa noite. Duna na proa, autorizando, Santa 3520, desce ainda ao 050. Cruzeiro descido sem restrições para 2000 pés, ajuste na 09. Com 1018, desce direto 2000 pés na proa de Duna, Santa 3520. 3170, solos 15, direita na Oxtrot, táxi me escuta até o portão 9, via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, vai livrar na última, os 3170. Ciente. Tô confirmando o box? Tô 9. Braço. Quatro Dois na linha, fonte da Charlie. Do 42, eu mandei esse ano de identificação, chegada a Mari, desça e mantenha 050 para hoje, TAP. Identificou, desce para 050 e mantenha hoje, TAP, 42, mulher. Estabilizado, tá, 3, 50. Gente, 3520, torre 11895. 1895, até 3520. Atenção, Valdez, boa noite, azul 2, na coisa 9985, informação Thiago. Gente, azul 9985, por gentileza, aloque o código 5422. Cinco, quatro, dois, dois, alocado azul 2985. Azul 5422, completa o radar estabelecido, 60 milhas, nordeste do meu observador. Para interceptar a chegada bom, fizendo para hoje pelo, descendo para o 050, quando é ideal. Pode pelo, desce para o 050, quando é ideal, azul 995. 5-0.